O dia 1º de março na história, 1870, chegava ao fim a Guerra do Paraguai, conflito dos paraguaios contra a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, com a morte do líder paraguaio Solano Lopes pelas tropas brasileiras. A guerra teve início em 1864, após a invasão do Paraguai à província brasileira do Mato Grosso. Após esse período de lutas, o Paraguai foi derrotado e tornou-se um dos países mais atrasados da América do Sul. Aproximadamente 300 mil paraguaios morreram entre civis e militares. Além disso, o país foi ocupado por quase 10 anos. Teve que pagar a indenização de guerra e perdeu cerca de 40% de seu território para o Brasil e a Argentina. O Brasil perdeu entre 50 e 60 mil pessoas, entre militares e civis, durante esta guerra. 1964. Nascia em Iowa, nos Estados Unidos, Glenn Miller, trompetista e líder de uma banda das mais populares da época do swing. Formou sua banda no final da década de 30 e com as transmissões de TV na época, ganhou uma exposição nacional para milhares de fãs. A partir de 1942, Glenn Miller foi para a ID, onde liderava a banda militar. No dia 16 de dezembro de 1944, o músico viajava de Londres para Paris quando seu avião desapareceu e nunca mais foi encontrado. Alguns de seus clássicos da época são Moonlight Sonata, Chattanooga Choo-Choo, In the Mood e String of Pearls. 1919. Nascia na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, o ex-presidente brasileiro João Goulart. 1923. Morria em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Rui Barbosa, político, jurista, diplomata, escritor e tradutor. Nascido no dia 5 de novembro de 1849, ele também foi político de destaque. Ocupou os cargos de deputado, senador, ministro da Fazenda e foi duas vezes candidato à presidência da República. Além disso, foi um dos organizadores da República e coautor da Constituição da Primeira República, ao lado de Prudente de Moraes. Foi defensor do federalismo, do abolicionismo e dos direitos e garantias individuais. Grande estudioso da língua portuguesa, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, presidindo a instituição entre 1908 e 1919. Exerceu um importante papel na entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. No final de sua vida, foi indicado juiz da Corte Internacional de Haia, mas recusou o convite. 1969. Durante um show do The Doors, no Diners K Auditorium, Jim Morrison protagonizou o que ficou conhecido como o Incidente de Miami. Os eventos polêmicos daquela noite levaram à prisão do líder do grupo, 4 dias depois, por comportamento lascivo e atentado ao pudor. Esses são os fatos que fizeram o dia 1º de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.